Да, Ливерпуль, ще бек, ще ми так. Бек, три хвата, ще му бъде так. Опе, ни 1, 2, 5, 4, 5. Recife 2005, continuando 2465 3566. Boa. 00, ingresso na taxa Delta, mantém a posição na mesma, estimador 18 decimal, meia dúzia. Ajuste 1011, tem um voo, boa tarde. Ingressa Delta, mantém a posição, chama a torre 186-1019, boa tarde, voo no 600. Torre Salvador, voo no 600, ponto espera via, ponto espera pistão no 0 via Delta, pronto. Voo no 600, confirmo como recebe? Recebe 5 agora, voo no 600. Voo no 600, autorizado alinhar e decolar. Cabeceira deslocada, estou no 0, vento. 190 graus, 049, ajuste no 09. Alinha decola, pistão no 0, deslocada, no 01, ajustado, voo no 600. Go 1924, call Recife Center 12685, backup 12545. 12685, enable 12545, go 1924. 3661 para o táxi, 133 a bordo, 2 horas e 55 de autonomia, Fernando Caju. 3661 no táxi via parte principal, após Juliette Alfa e Delta, ponte de perdão no 0, na Delta chama Torre 18, decimal 6 dúzia, ajuste no 0, 11, tem um voo batalha. Boa, via Juliette Alfa e Delta, ponte de espera da Delta 186, 661. Problema de tráfego aéreo aí, para não podermos operar direto do ano, controle. É, sem motivo, devido ao regulamento, não se pode apurar o último fixo de aproximação da STAR. Ah, tá bom então. São fixos intermediários e iniciais. 9 decimal 35. Cruzado 400 Congonhas, Aparece 58, decola de 10 pela direita, gole Gonza, transponde 55 no 0 e o controle 1935, gol 1333. Certo, gol 333, chame pronto, ajuste ao no 0, 1-1. Então, é 5-11. É, a IP é NR21.1. Valeu, obrigado. 0, decola ao 07, controle 119, decimal 35. 600. Controle gol 600, boa tarde. Gol no 600, suba 370 na Pouca, vigilância. 370 na Pouca, gol 600. Seu trip 5429 está autorizado, o pushback acionamento chama taxi. Vai chamar. Da presente, solicita cancelar o plano para seguir visual. Tá em condições visuais? Confirme. Afirmativo, da 3, 1, 3. Sente, desça para 1.500 pés, informe visual com campo ajuste no 0, 1, 1. 1.500 pés, da 3, 1, 3. Torres, Salvador. Boa tarde, 3661 da tarde, até a próxima ponte, espera a próxima. 3661, boa tarde, autorizado, alinhar e decolar, cabeceira do local é pistão 0, vento 180 graus, 0629. Gente, a linha decola na cabeceira do local, pistão 0, está 3661. Confirme, comandante. 5x5. Gente. Campo, 3193. E completa a aproximação visual, chame torre agora, 118, decimal, meia bomposa. Meia bomposa. Gente, taxi via Lima e vai manter a posição na mesma, chama a torre 118, decimal, meia dúzia, para prosseguir o táxi. Pistão no 7, o ajuste é 110, 111, tem um voo, boa tarde, o trip 5489. Segue na Lima, mantendo posição na Lima, chamando a torre 3549. 200 metros, fechado devido à obra, vento 160 graus 08, ajuste altímetro 02. Gente, tá 3193. 3661, decola ao 11, controle 119, decimal 35. 19-35, 3661, obrigado, senhor, boa tarde. Boa tarde, um bom voo. Obrigado. Para o táxi da 3234, estamos com 67 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia e alterna a Teresina. Da 3234, táxi via Índia, Alfa e para ingresso na Delta, chama a torre 118, decimal meia dúzia. Ajuste 10011, tamo voo, boa tarde. Meiosa, estado livre, táxi e Alfa, até o ponto de parada da Delta. Dá, chama 208, 62, então 3834. Trip 5489, bom dia, cliente que se encontra na Taxi Lima, prossiga seu táxi, reporte na Quebec para ingresso e decolagem, pistão 7. Afirmo, é botar na Quebec o 5489. 3193, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pistão no zero. Afinal, trem baixar travado, pouso autorizado, tá? 3193. Está pronto para ingresso para uma teste. 35489, reporte alinhado, pistão 7, pronto para decolar. Vai chamar quando alinhado, 5419. Prova muito boa, o TAN 3192, autorização 3500, maximal. Salvador, boa tarde, TAN 3234, próxima espera da Delta para ingresso. 3834, uma boa tarde. Informa o tráfego agora cruzando a cabeceira 10 após a passagem do mesmo. Autorizado alinhar e manter a posição. Cabeceira deslocada. Ok, faz o tráfego na final. Ali mantém cabeceira 10 deslocada. Tá 3834. 3-1-9-3, solo ao 1-4, livrar direita, chame solo, 1-2-1, decimal 9. 3-1-0-3, observando o Galeão, linha 4 horas. 1-3-3-3, táxi via Juliette, Alfa, e próxima Delta, chama Torre, 1-8, decimal 6 dúzia, ajuste 1-0, 1-1, temo voo, boa tarde. Juliette, Alfa, da Delta, 1-8, Torre, vamos ver se tem brilhado, boa tarde. Da 3-8-3-4, pista livre autorizada a decolagem, vento 1-8-0 graus, 0-8-9. Sistema de decolagem está 3-8-3-4. Voltar 3-1-3, livrou na sua escolha. 3-1-9-3, táxi via Alfa, reporte antes daquilo. Alfa antes daquilo, está 3-1-9-3. 3-1-9-2, pronto para a cópia. 3192, está autorizado para Maceió, o número voo 350, via Upper Whisky 58, após Orago, após direto, decolando a 1-0 com curva esquerda após a decolagem na saída Puca Transoracaju, transponder 5524 e a frequência do controle 119 decimal 35. Autorizado 350 para Maceió, decola da 1-0, curva esquerda, sai na Puca Aracaju, Upper Whisky 8 horários, Pet está 3192, ajuste 1-0, 1-1, chame pronto, pushback somente. Chamará quando ingresso na Taxi Quilo, pátio 3, e reporte para ingressar no pátio principal. Quilo 3, vai reportar em principal, para 3193. Decola 1-7, controle 1-1-9, decimal 3-5. 3-5, bom dia, obrigado. Bom dia. O3 está no ingresso, parte principal, gate 05. Salvador, Gono 333, próximo a Del. Com 1-3-3, autorizado alinhar e decolar, cabeceira deslocada, vento 1-9-0 graus, 089, corrige 049. Assim decola 10, deslocado, com 1-3-3. 05489, confirme, liberado 10, são de 4 mil? Livre. Liberado 5489, está na mesa. Poderia voar a posição frotil, tá 1834? Pode correção. Dá um toque lá pro colega da Infraero, não tem nenhum balizador aqui. Gente, que vou entrar em contato agora. Quatro autorizado front. Direto front, 3834. Gol 1-3-3, decola 2-0, controle 1-1-9, decimal 3-5. 9-3-5, boa tarde, gol 1-3-3-3. Boa. Salvador, boa tarde, gol 1-3-3-3. Gol 1-3-3-3, subou 4-0-0 na gole, vigilância. Gole 4-0-0, gol 1-3-3-3. Chame Recife, 1-2-6-8-5, alterne 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-1-2-5-4-5, obrigado. Cinco-quatro-oito-nove em razão de subida. Pés, meu Deus do céu. Gol no 333, razão? Momento 1.600. Condição de incrementá-la? Acemos, incrementando 333. Gol no 333, se eu tenho uma razão até crível. Você está esperando o tráfego na altitude, mantenha o seu ideal e aguarde transferência. Ok, certo. Paulo Salvador, boa tarde, aqui é o Vitor Bravo, Delta, posição 11. A aeronave chamou solo? Vitor Bravo Delta, senhor. Posição 11. Vitor Bravo Delta, prossiga. Senhor, solicitando autorização de rebote do gate número 11 até o pad 3, posição 5. Controle Salvador, bagagem do 4064, cruzando a 90 para o 150, gente da Terra. Azul 4064, boa tarde, identifique, desça via para 2000, chegada Mari, ajuste no 011. Via 2000, Mari, com ajuste no 011, azul 4064. 3, chame Recife agora, 1388, ao TR1, 3325. Funcionando 1388? 1288, 1335. 1388, 3325, Golo 333, obrigado, boa tarde. Quatro, chame Recife, 1288, ao TR1, 3325, bom voo. 288, 1335, 5489, bom dia, obrigado. 14064, solicita o RNAV da pista 10 e após o TAP igual o 366. Autorizado, apresente o 366, desça para 2500, ajuste no 011, ao azul 4064. Presente 366, descendo para 2000, com no 011, na sua 4064. solo, voa o TAN 3192 no 2 para puxe acionamento. TAN 3192, no gate 02, está autorizado para pushback acionamento, chame táxi. Chamará para o táxi 3192. Vitor 366, azul 40, Nevado, com a pista vista. Chame torre 18-6, bom pouso. 18-6, obrigado. Sul Salvador, boa tarde, azul 40-64, ingressão na final da 10. Combate aproximação, reporte passando marcador externo 4064, vento 180 graus 089. Ajuste 10111, fique atento aos primeiros 1200 metros fechados devido à obra. Mantivo ajustado 1011, trem baixado checado, azul 4068, centro do Donatan, 4064.